Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. Está sendo alto, mas parece um céu no chão. Sei lá. Descalça ensinando um modo novo da gente viver, de pensar e sonhar, de sofrer. Sei lá, não sei. Sei lá, não sei não. A mangueira é tão grande que nem cabe explicação. Está sendo alto, mas parece um céu no chão. Mangueira, poesia.